fala difícil de viver. Técnica tudo é que te oferecer. Derrete o gelo e vem te envolver. Mas para tê-lo, ter é que merecer. Fácil de falar, difícil de viver. Técnica tudo é que te oferecer. Derrete o gelo e vem te envolver. Mas para tê-lo, ter é que merecer. Sincero, transparente, é quente meu sentimento. Momento, meu pensamento é denso, extenso. Meu argumento embaraçado, bolado, uma estaca. Recordo no domingo o barulho da taça. Um brinde, gosto de vinho, vitória, tô na rua. Minha mente não entende, questiona e pergunta. Amar quem não conhece e aprender a ser amado. Fui errado, ignorante, muitas vezes sou falho. Expresso a emoção, sentimento, tenho coração. Silêncio, mundo aflito, oração na escuridão. Um coração apertado, magoado, ferido. O amor que quer a vida, o amor que é bandido. Espinhos e rosas, caminhos sem voltas. Amores e dores, glórias e derrotas. Amor que muda e molda, coração renovado. Faz pensar na atitude, aonde estou equivocado. Fácil de falar, difícil de viver. Técnico tudo é que te oferecer. Derrete o gelo e vem te envolver. Mas para tê-lo, ter é que merecer. Fácil de falar, difícil de viver. Técnico tudo é que te oferecer. Derrete o gelo e vem te envolver. Mas para tê-lo, ter é que merecer. Dizem que é cego e por ele eu me entrego. Aquele que por mim colocou sua mão no prego. Agrego valores sobre as dores que eu carrego. Segrego temores em ardores que eu não nego. Sou homem imperfeito, sou cheio de defeito. Mesmo assim eu fui aceito por ele, fui eleito. Nele me deleito, me afaga em seu peito. Me guia pelo estreito amor do melhor jeito.